Eu estou recebendo aqui no estúdio ele que é presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Beni Rodrigues. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. E agradecer a oportunidade de estar aqui, a convite. E só tenho a agradecer aí de estar aqui hoje, agradecer a Deus principalmente. E hoje é um bate-papo rápido até porque daqui a pouquinho, né, às 9 horas da manhã, tem sessão extraordinária ali na Câmara Municipal, sessão que interessa diretamente, inclusive, aos servidores aqui do município. Isso, hoje vai entrar em leitura um projeto da Fartal, no caso, né, de um milhão de reais praticamente. De remanejamento de verbas, né? E tem também, vai entrar em leitura hoje, que eu vou ter que convocar uma outra sessão extraordinária, provavelmente para amanhã ou para segunda-feira da semana que vem, que é a reposição salarial dos funcionários de carreiras, tanto do executivo como do legislativo, que são 4% agora e 5,07% em agosto. E até, né, a gente precisa deixar claro isso, porque quando falamos até da questão da reposição, se trata de uma recomposição de perdas ali, né? A questão da inflação acumulada, enfim, né? É isso que está sendo discutido, né? É isso que está sendo discutido, e a população de Foz do Iguaçu, elas têm que entender, porque muitas vezes elas acabam interpretando isso como se fosse um aumento de salário. Isso não é aumento de salário, isso é uma reposição salarial durante o ano das perdas da inflação. Isso então é uma reposição, não é aumento de salário. Tem muitas pessoas que acham que os vereadores lá aumentaram os salários dos assessores, aumentaram os salários dos servidores, tanto do executivo como legislativo. Isso não é verdade. Isso é uma reposição salarial, que é um direito por lei de todo cidadão brasileiro que trabalha hoje, tem essa reposição salarial anual. E até você trouxe uma informação importante aqui, porque a gente sabe que nessa folha de agora, a intenção, inclusive, é que o projeto possa ser votado antes do final do mês, para que esses 4% já entrem agora nessa próxima folha de salário, de pagamento. Mas tem aquele outro percentual que é em torno de 1 ponto alguma coisa por cento ali, esse ainda estava indefinido. 1,07. Esse 1,07 foi um substitutivo ontem à tarde já para a Câmara, então provavelmente entra em leitura esse projeto dos 4% já para a folha de pagamento agora do dia 1º desse mês, e 1,07 fica para o mês de agosto. Portanto, essa é uma informação nova, né, que nós não tínhamos. Esse vai ser, então, o texto analisado ali nas comissões da casa? Isso, daí esse ano, provavelmente, o projeto dos 4 com mais 1,7 seria um total de reposição de 5,07 este ano. É um projeto importante, né, que vem de encontro com o funcionário público, né, e quero aqui também parabenizar o Chico por essa iniciativa. Eu se reuni ontem com alguns vereadores e alguns funcionários de carreira lá da Câmara Municipal, que foi achado lá que estava no projeto atual só 4%, né? E daí eles me alertaram: ó, Beni, vamos falar com o prefeito Chico estava em Brasília, chegou ontem à tarde, que tem mais 5,07%. É 1,07. Daí esse 1,07 o prefeito já mandou ontem mesmo um substitutivo, que ele entra também em votação e provavelmente na sessão que eu convocar para segunda ou terça-feira, para ser aprovado no plenário com os demais vereadores, para que o 1,07, falei com o prefeito, e isso vai ser pago já na folha de agosto. Portanto, boa notícia aí para o funcionalismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Tem uma outra informação também, né, sobre essa questão de remanejamento de recursos. A gente tem acompanhado aí a prefeitura alegando aí questões de dificuldades até quanto ao financiamento do hospital municipal, né? A gente tem acompanhado aí que aquele convênio, né, que existia com o governo do estado, ele terminou agora, né, no final ali de 2018, e a prefeitura tem repassado recursos aí de 2 milhões e meio para cobrir essa brecha ali no hospital municipal. Nessa discussão de hoje, né, que vai ser feita sobre remanejamento de recursos, isso tem a ver até com recursos adicionais para outras atividades, para a própria Fartal aqui no município, enfim, o que é que vai ser debatido? Com certeza tem um projeto que entra hoje em leitura também, que vai ser convocado, ele entra para parecer jurídico e para votação a semana que vem, em sessões extraordinárias, que vai ser convocado, de 1 milhão e pouquinho. pouquinho, mas eu quero deixar bem claro que foi de grande valia a Câmara Municipal, na presidência do vereador Beni Rodrigues e os demais 14 vereadores. A gente teve uma reunião e uma conversa, e numa união, porque hoje a gente tem que se unir, legislativo e executivo, para o bem da população e da cidade de Foz do Iguaçu. E a gente abriu as portas numa conversa com o Chico Brasileiro e com o líder do governo, deputado estadual, Hussein Bakri, para que eles viessem até a Câmara e para expor para a população a questão do hospital hoje, a realidade do hospital. E graças a Deus, né, nessa abertura que esteve lá na Câmara, que vocês acompanharam, foi de grande valia. Inclusive foi agendada uma reunião de imediato, já na próxima semana, onde o prefeito Chico Brasileiro esteve presente lá com o secretário de Saúde do Estado do Paraná e o líder do governo, Hussein Bakri, e foi bem produtivo. Eles se comprometeram já de imediato de já destinar em torno de R$1.600.000 para a compra de equipamentos do Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu. E que eu conversei a semana passada com o secretário de Saúde, o Newton Bobato, ele foi até a Câmara explicar para os demais vereadores, eu abri um espaço lá para ele, que a Câmara lá é a casa do povo, para o bem da população de Foz do Iguaçu, e ele colocou lá para a gente que foi de grande valia. E agora pode ser, com certeza, esses 5 meses que o governo do estado não depositou, que seria 2,5 milhões, que chegaria próximo 12 milhões de reais, isso aí já a gente já não vai poder contar com essa verba aí. Pode ser que aconteça do governador destinar esses 10 a 12 milhões para que são janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Mas tudo bem, a prefeitura já fez um investimento de aproximadamente 10 milhões de reais de recursos próprios para manter o hospital e a região, que senão ia ter que agora, a partir do dia 1º de junho, suspender o atendimento das regiões aqui. Mas nessa conversa lá com o secretário de Saúde foi de grande valia, e agora em diante aí o estado está se comprometendo em depositar todos os meses aí 1,6 milhão, ou vai chegar ao valor de 2,5. Isso está em conversação com o governador Ratinho Júnior, e eu tenho certeza que o governador, pela amizade que ele tem aqui por Foz do Iguaçu, pela votação que ele fez em Foz do Iguaçu, aproximadamente 80% dos votos aqui foi destinado ao governador eleito Ratinho Júnior, tenho certeza que ele vai acabar entendendo a realidade do hospital municipal para destinar esses 2,5 milhões mensal para manter aí o atendimento em toda a região, e que estão sendo bem atendidos no hospital com cirurgias e muito, e tudo o que precisa aí está destinado também para a região. Agora, um outro ponto até que eu gostaria de tocar nessa nossa conversa é com relação à situação da Câmara Municipal quanto a prédio, né? Até nós vimos aí que existe um projeto de construção de uma nova sede para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, né? Que a Câmara hoje funciona num prédio que antes foi um banco, né? Que foi adaptado ali depois para ser a Câmara. Como é que estão essas discussões aí? Há uma previsão, até que você disse ali no comecinho da semana, uma possibilidade de que comecem ainda este ano obras para uma nova sede? Com certeza, a gente está brigando contra o tempo. Esse projeto já está sendo elaborado, esse projeto já existe desde 2013, esse projeto, só que como a gente está hoje em 2019, ele tem que ser ampliado, né? Vai mudar muitas coisas desse projeto, plenário, se foi feito, se está projetado 2013 para as 15 vagas, você tem que fazer hoje uma Câmara e um plenário para 21 vagas, por exemplo, que conforme a cidade for crescendo, daqui 8 ou 10 anos, pode acontecer de aumentar o número de vereadores em Foz do Iguaçu para 18, para 19, e já tem lá os locais certos. Então você tem que projetar uma Câmara bem estruturada, né? E a gente tem que iniciar, por isso que eu falo, assim que o projeto estiver pronto, eu estou todo dia lá no planejamento, porque o planejamento está dando um grande apoio à Câmara nesse projeto, e esse projeto estando pronto, já vai ser feito aberta uma comissão ali na Câmara com aproximadamente 3 funcionários de carreiras, advogados ali, pessoas competentes para acompanhar essa licitação e aberto a licitação. Vocês sabem que uma licitação aí demora aí 2 ou 3 meses, então nós estamos lutando quanto tempo para que a empresa que ganha a licitação inicie essas obras em máximo fim de novembro, comecinho de dezembro, para que a gente conquista essa área, porque eu tenho certeza que o prefeito Chico Brasileiro está bem incentivado, que ali é a construção do centro cívico, que vai agregar a Câmara Municipal e Prefeitura. A Prefeitura, construindo a Prefeitura ali, a sede da Prefeitura nova também, vai agregar todos os departamentos da Prefeitura próximo à Câmara. E aí a Câmara sai do aluguel também, que paga R$27 mil de aluguel por mês, e a Prefeitura vai sair também do aluguel, agregando todas as secretarias num local só, porque daí, se você precisar de Secretaria da Fazenda, você vai lá, retirou uma taxa, precisa de uma assinatura do meio ambiente, você tem o local, o andar certo, a sala certa, para ir lá e pegar a assinatura e voltar ali, vai ter um banco ali do Brasil, ou seja, caixa, o banco que for necessário, você vai pagar a sua taxa e tá, não precisa você ficar nesse transtorno de ir pro hoje aqui na Secretaria da Fazenda, próximo ao lado do Banco do Brasil, no centro, e ter que ir lá na antiga Bordinha para pegar uma taxa e ter que voltar aqui. Então, isso acaba dando um transtorno para a população de Foz do Iguaçu. Agora, até com relação a esse ponto de aluguel, né? Como é que está estruturado hoje a Câmara? Porque tem o prédio ali principal que ocupa, mas também tem outros espaços que são alugados hoje em dia? É que nem você falou, Guilherme, essa Câmara ali, ela não foi feita para ser uma Câmara. Ali funcionava um antigo banco ali, desde os estacionamentos ali, é um horror para você estacionar um carro ali, para você sair, você tem que ficar aí 2, 3 minutos dando ré no ré. Se a pessoa não for meio bom de volante, você acaba batendo num pilar ali. Então, o que acontece? Não agrega todos os funcionários de carreira ali, aonde já faz muitos anos, já que tem ali na Quintino Bocaiúva, chamado Anexo, é um prédio ali onde a Câmara Municipal ocupa 2 andares ali. E são R$27 mil de aluguel por mês. Então, aproximadamente 260 mil reais por ano que a Câmara Municipal paga de aluguel. O aluguel, você sabe que é um dinheiro que não tem retorno. Então, se Deus quiser, com a nova sede da Câmara Municipal, a Câmara sai do aluguel, todos os funcionários vão estar estabilizados num órgão só, sem estar separado, porque muitas vezes você precisa de uma assinatura de alguém do Recursos Humanos, ele tem que se deslocar a pé lá da outra quadra, chovendo ou não, e tem que vir ali até a Câmara para pegar uma assinatura. Então, isso aí vai acabar, se Deus quiser, com a nova sede da Câmara Municipal em Foz do Iguaçu, que é um sonho aí de todos os vereadores que passaram por ali. E, se Deus quiser, eu quero iniciar essa obra aí com o apoio dos 15 vereadores, contando com a minha pessoa aí, para que se inicie aí no máximo no começo de dezembro. Agora, para que as pessoas consigam visualizar, a intenção é construir ali, naquela região ali próxima à Delegacia da Polícia Federal, aqueles terrenos ali que estão destinados justamente ao Centro Cívico de Foz, né? Isso, o ano passado, se não me engano, na gestão passada, foi perdida aquela área e por falta de iniciar uma obra. Se tivesse iniciado ali a sede da Câmara em 2014, 2015, hoje estaria a sede da Câmara pronta e não tinha perdido o terreno. A União repassou essa área de volta para o município e são uma área de 133 mil metros quadrados. Então, ali, quando construir a nova sede da prefeitura também, vai ter local aí para todos a população, quando for procurar o executivo, ali, a prefeitura ou a Câmara, o legislativo, vai ter estacionamento para deixar seus carros. Hoje, se vocês forem lá na Câmara Municipal, vai ter um projeto importante, você vai mandar uma equipe sua lá para fazer uma entrevista com algum vereador, vocês não conseguem estacionamento ali, ou vocês pagam o estacionamento na frente, muitas vezes não tem vaga no estacionamento em frente à Câmara particular que você paga, não tem vaga para você deixar seu carro. Então é complicado, e você tendo ali uma área de 133 mil metros quadrados, na nova sede da Câmara Municipal, todos os funcionários de carreiras vão ter estacionamento para deixar seus carros, os assessores, os vereadores, vai ser uma Câmara bem projetada para que os vereadores. Hoje o vereador tem seu gabinete lá de 4x4, 16 metros quadrados, aí vai para atender a população de Foz que procura o vereador, não tem um banheiro para o vereador usufruir ali, o vereador tem que sair ali do gabinete dele e procurar um banheiro lá que toda a população usa para usufruir do banheiro, porque não tem na sala. Então, essa nova sede tem que ser bem projetada, porque para cada gabinete de cada vereador tem seu banheiro e tem um espaço amplo e grande para atender a população de Foz do Iguaçu. Com relação a recursos, qual que é a previsão orçamentária? Como é que vocês estão trabalhando? Olha, eu não tenho ainda a previsão certa de quanto vai gastar na nova sede da Câmara, porque tem que estar... Depende do projeto. Né? Tem que estar com o projeto pronto, ali vai estar destinado o plenário, que tamanho vai ser, como vai ser o plenário, os equipamentos ali de áudio e vídeo, tudo equipamentos, vai ter que comprar tudo novo, que lá tem mais de 15 anos que está ali já, ou até mais, e então a gente vai ter essa projeção aí, depois que o projeto pronto, você abre a licitação, você vai pegar, a gente pode, vai poder pegar uns 2 ou 3 engenheiros aí para fazer uma base de mais ou menos o que vai gastar para construir a nova sede da Câmara, aí provavelmente a gente vai estar voltando aqui e falar à população de Foz do Iguaçu, ó, a nova sede da Câmara vai ficar em tantos milhões de reais. Recursos a Câmara tem. Né? A Câmara tem recursos próprios, né? Devido a diminuir gastos ali, tem recursos, e aí a gente vai colocar com certeza já de imediato aquela área da Câmara, onde funciona a Câmara hoje, vão colocar à venda, aquela no centro da cidade, praticamente ali uma obra daquela vai valer em torno de 3 a 3 milhões e meio de reais, e os interessados que queiram comprar, que comprar aquela área ali, esse dinheiro vai ser destinado para a nova sede também. Conversei aqui, portanto, com o vereador Benim Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Daqui a 20 minutinhos já tem sessão ali extraordinária na Câmara. Agradecemos aqui por sua gentileza de participar hoje da programação aqui da RCI. Eu que agradeço aí, Guilherme. Muito obrigado pelo convite e dizer que estamos aí à disposição da imprensa e de toda a população de Foz do Iguaçu para vir aqui esclarecer a realidade hoje da Câmara Municipal, do Executivo e dos demais vereadores que estão aí lutando pela uma Foz do Iguaçu melhor.